95 da Coast 46, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol. Gol 095, passa 1400 para 360, perfil da árvore. 095, contato radar na decolagem de saída da árvore, sul para 360. Sim, sobe 360, gol, ou na 095. Na escuta, Axton Windia. Se a gente lê estimado para pouso? Te manda o 1340. Grato. Frequência livre. Salvador, muito bom dia. É o Golfo de Forno Zulu. 95. É possível pro dialeto? Obrigado. Obrigado. Romeu, pro pátio de palco são 5. Reporte na saída do pátio 3, o Golfo Uniforme Zulu. Golfo Uniforme Zulu está no pátio 3 para o pátio principal, posição 5. Foi deixado o início do reboque, reboque na saída do pátio 3. Obrigado. De novo, Alfa, Solos 49, está livre backtrack, reporte livre na pista. Backtrack, é, posso estar livrando no Alfa. É 3-1-1, antes da identificação, chegada bom, se vê se mantém o nível 050. Estou na bom, se vê se mantém o nível 3-1-1. É, bom dia. Sou rapaz Zulu de Leste Zebra, siga. Zulu de Leste Zebra, controle. Regina Weber Alfa, bom dia. Confirme, gentileza, da CB Voo. Regina Weber Alfa, voo local, Salvador, Salvador autorizado. Decolagem da 17, curva direita, correção, curva esquerda, via corredor forte, a 1000 pés. 0171 no transponder, controle 120 decimal 8. Sena Vemir Alfa correto, acionamento de táxi de decolagem, torre 1, 8 decimal 95, ajuste na 096, bom voo. Afirma 5/5, prossiga. Sim, chegou com o código 0123. Mantenha-se nos corredores e no 1500 pés, o ajuste na 096. Vou na 095, controle. É, escuta, 095. Centro Recife, em 1288, secundária 1353. Entendeu, Recife 288, secundária 353. Seja mesmo correto. Obrigado, bom domingo. Terra. Luz de Leterra, controle. Qual o tipo de equipamento? Primeira Calice, autorizado voo local Salvador, Salvador. Decolagem da 17, curva direita, restrição no meu pé, via corredor Axé. Transponder 0116, controle 120, decimal 8. Procedência. Com procedência, uso luz de Jet Serra. Movimento táxi decolagem com a torre 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0 no meio, 1 voo. Alô, é o uniforme Zulu, através da Juliette, com direção a 5. Autorizado, reparte o término, Gol. Vou fazer o uniforme Zulu. Obrigado. Salvador, Gol 2196, bom dia, autorização para Porto Seguro. Informação de terra. 2196, bom dia, para Porto Seguro, nível 360, autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, Leda Bidev, após Bidev DCT. 5-5-1-5, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Porto Seguro, decola da 10, direita da EL, Leda Bidev, transponder 5-5-5, controle 208, voo 2-1-9. 2-1-9-6, correto, time para posicionamento. Amaral, 2-1-9. contact no número Oscar Whisky, reporte para ingresso no Oscar. Salvador, uniforme Zulu na posição 5, considere encerrado, pista livre. Gente, bom dia. Bom dia. Luz de LED, para ingresso para a torre em 1 no 8, decimal 95. 1895, bom dia, Zulu de LED. Torre Salvador, bom dia, de papapá, Zulu de LED. Zulu de LED, reporte curto final no 7, altímetro no 0 no 6. 0 no 6, informará final da 1 no 7. Prefeito, Zulu de LED. 304, centro de informação Índia, Brasília 360, autorização. 304, bom dia, Brasília 360, autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor, Elefa e Upper do Lu 1-7. 5-5-3, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Brasília autorizado 360, amperço do 1-7, decola da 1-0, curva direita, Arbor, Elefa, transponder 5513, controle 208, Eltan, 3304, no portão 7, chamará nessa para pushback, senador. Treinamento correto, desse 3304. Vem a 302, bom dia. Recife 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Via rota do plano de voo 5512, transponder, controle 120, decimal 8. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Chanel 63, 1-2, não compreende o cotejamento, por gentileza, coteja novamente a autorização. Afirma, autorizado 3-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1 3179, na posição 10, Camarada. Autorizado, 3179, chegou pronto para o táxi. Autorizado, Camarada. Sinal de 3 milhas, 3 fixos, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, livre pouso, pistão no 7. O vento 08, 0 graus com 08 nós. Ciente, Zulu Juliette Serra. Que mantém a posição. Contra o Salvador, bom dia, gol 1160, sentido de informação Índia. Número alfa, liberação. Uma chame táxi. Para posicionamento, gol 2196 no 4. Portão 4 autorizado, 2196, chame para o senhor táxi. Chama para o táxi, gol 2196. 3304, portão 7, desce para o meu. 304, portão 7, aguarde para o push. Só um minuto para o táxi, número 1. Júlia Serra, solo 04, qual é o estacionamento? Será que posso livrar na pista o Zulu, Júlia Serra? Não, número alfa, tem no bitaxi, porta na Oscar para ingresso no 7. Na Oscar, na mesma livrada, a retaguarda sem estar autorizado. Bom dia, Zulu, Júlia Serra. Vendo Oscar Whisky, vento 090 graus com 05 nós, livre decolagem, pistão no 7. Bom dia, prossiga. Gentileza, ainda é cedo, só poderia confirmar apenas a saída para São Paulo. Ok, é que melhor ouvir? A saída está cortada, a microfone o controle. Agora, como recebe? Agora, alto e claro. Gente, controle está ciente dos desvios. Gente. Posso uísque, decolo 06, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. Controle 120, decimal 8, ao nosso Luiz, bom dia. Ajuste 1096, seguirá o Boeing 737 da Gol, como número 2 para o ponto de espera. O TAN 3304, então na aeronave da companhia Libéria retaguarda está autorizada para o pushback, estamos pronto para o táxi. Eu peço com o Hidrachem, compra ele para o Dabar. Para o táxi, gol 2196, tem 106 a bordo, alterna Maceió com 3 horas e meia. 2196, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, décima 95, ajustando a 096, bom voo. Via Índia, 1895, 096, obrigado, bom dia. Corre Salvador, estando a 63, do 9, final, estabilizou. Do 9, continua a aproximação, aguardando o eixo, dá um no 0 livre, altímetro no 0, no 6. Aguardo o eixo, Alfa, decolo 08, mantendo minha escuta, curva esquerda, ingressando perna contra o vento da 10, e aguarde autorização para o cruzamento do campo. Sim, está, vamos manter contra o vento, aguardando autorização para cruzamento, 9 é errado. 13 no uniforme, tráfego à direita, ingressando perna contra o vento da 10, está mantendo mil pés, é um Charlie 150, não vai interferir na aproximação, tem livre pouso na 10, vento 090 graus com 05 nós. Salvador, gol 296, boa. 296, visual com o aeroporto da Bianca, curta sinal no zero. Positivo. Passando de tráfego na curta, após ali mantém cabeceiro no zero, gol 2196. Após da Bianca, ali mantém o gol 2196. Quando está, ligou no 1060. 7. Está livre cruzamento do campo, agilizando o reporte sobre a posição buraquinho para transferência ao controle. 7, curva esquerda autorizado, reporta buraquinho na lateral. Monosolo 10, à direita na Fox, solo 211, bom dia. 211, bom dia, o 6319. Prisado, voar RITAP, se acertar a chegada à mar, em 1160. Entendeu, então tem pra manter a chegada via RITAP. Correto, RITAP, se acertar a chegada à mar, prossegue para a aproximação LS, 1160. Correto. Então a chegar na Mari. Salvador, bom dia, Xené, 3 do Norte. Bom dia, táxi de Alfa chamando sua Juliette. De Alfa chamando sua Juliette, né? 3 do Norte. Alfa, buraquinho. Aqui é o Novo Alfa, lá pra gente chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo, até o regresso. 208, Novo Alfa. 2196, como tráfego à esquerda, Charlie 50, prosseguindo com o Pula Nordeste, tá mantendo no meu pé, não vai interferir na decolagem, tem livre decolagem da 10, vento 080 graus com 05 nós. Iniciando a 10, vou no 2196. Vai estabilizar. Está levando a rolagem do Boeing, após ali mantém cabeceiro 10, 3179. Alto voo ali, mantém 10, 3179. Visual corredor forte, livrando CT em Salvador. Só manda entrar, ainda na lateral. Zero com altitude? O 1160. Prossiga. Passou a altitude? Tá passando 4 mil agora. Pra ver se foi autorizado, desci até 5 mil. Prossiga descida até 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1096. 1096. 3, eu tinha entendido que estava autorizado o procedimento. 1096, desculpe. Descida autorizado o Arduna para evitar as formações. Correto? É 3 mil. Então, que VLS agora? Controle Salvador, gol 2196, boa. 2196, contato radar na decolagem, submantenha o nível de 1360, posso causar 2 mil pés, vai Leda. Após, está presente voando Leda, gol 2196. 1160, livre ILS, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador 1096, chame estabilizado no curso do localizador. Agora é estabilizado o ILS aqui, o 1160, até 2 mil. Number of Whiskey. Permissão livre de 345, chama o retorno. Retorno, 3179, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós. Livre decolagem, então no zero, 79, decola 16, controle 120, decimal 8, bom boi, bom dia. 20, decimal 8, bom dia, 3179. Controle Salvador, bom dia, 3179. 3179, contato na decolagem, submantém o nível de voo 320, posso usar 2 mil pés, Veleda. Rota Rio Leda, 320, 3179. Estabilizado, gol 1160. O 1160, complete a aproximação em elétrica e chame a torre Salvador em 1-8, que são 95. Essa é o 95, bom dia. Recebendo 4, livre decolagem, vento 120 graus com 0,5 nós. Autorizado ali a decolagem barata, 304. Salvador, bom dia, gol 1160, vai passar o Índia Serra, baixa e travou. Chegou 1160, estou na aproximação, agora na pista livre. Forma Airboys, iniciando rolagem, cabeceira 1-0. Guardando pista livre, gol 1160. O 2196, chame agora o centro do CIF, as frequências 251, alternativa 33, decimal 25. 251-3325, Gol, nós 196. Zero sem livre pouso, pistão no zero, ventou no 50 graus com 05 nós, o altímetro no zero no meia. Livre pouso, pistão no zero, gol 960. 304, decolos 19, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 1208, muito obrigado, bom dia e bom serviço. Controle Salvador, bom dia, tá 3304, decolou na sua escuta. 04, contato rodando, decolagem, submantém o nível de voo 360, na Arbor. Gente, na Arbor, autoriza, Elefra? Pode. Obrigado. Bom, então, eu vou olhar uma dia, 1184, copiou a informação índia. Situação desse manter o nível de voo 0-0, autorizado a chegada, Mari. Moderou para 1184, Mari para 050, isso? Correto, 1184, vê se mantém o 050, identifique, chegada Mari. Identificando, 050, Mari. Zero, solos 2-0, direito 1-2-1, como são? 2-1, na direita. Salvador, bom dia, gol 1-6-0, livrou. Bom dia, taxi via Alfa Juliette, posição 1-0 no passe principal. Alfa Juliette, 1-0, gol 1-6-0. Rádio Chama Centro Recife 251-3335, decimal 25. 251-3335, decimal 25. 3179, ligado, bom dia. 3304, voe Elefa. Ok, direto Elefa, muito obrigado, senhor. solo Salvador, o senhor é 6312? 6312, prossiga. 6312-03, puxa de estacionamento. Autorizado, chama pronto para o táxi, 6312. Está gravando o táxi, 6312. Gente, está livre. Obrigado. Pedro 4, Recife, 288, alterna 35, 13. Ok, 3304, 288, Recife, Doutor Isaria Duna, 1134. Então já terminou de vir, já tá bom de estar, tá? Vamos dar um notinho, azul 2772 com a Juliette. Quando possível, a presença para entrar para o Porto Seguro. Controle de Salvador, acionamento 332, nível 170, salvação, Juliette. 2, sem identificação, esse mantém o nível de voo 050, chegada à margem. 050, chegada à margem. T-November Alpha. T-November Alpha. Porto Seguro, decolando da 10, direita, motorista da Coral, Golf 677, Raíra, Porto Seguro. 0263 no transponder e 1208 após a decolagem, 272. 272 correto, confirma a posição? Está na posição 5. Transponder, puxa o acionamento, 2772. 72, no pátio 3, confirma. solo Oceaneer 6302 para o táxi com 136 a bordo, alternando Salvador, número 3 horas e meia. 6102, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, hoje Oceaneer 096, bom voo. 245-9096-6312. O ONU, ONU, ONU, passando etapa. Libre LS, desce para 2000 pés, altímetro 1096, chama estabilizado no localizador. ONU 184. Estabilizado, XRI, 1096, 2000, reportará estabilizado. Torre Salvador, Oceaneer 6302, pode fazer o 90 pronto. 6302 autorizado, linha de decolar 120 graus 5 nãs. Elemento de decolagem 6302. Approach control, good morning, go 1648. 1648, local identification, maintain level 060, clear, mile arrival. Down, level 60, mile arrival, 648. Estabilizado no X-Ray da 10 do 1184. 1184, complete aproximação LS, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895 a torre, já. Torre Salvador Cordial, bom dia, é o 1184, vou estabilizado no X-Ray visual. Sítio com 1184, vento 080 graus 8 nós, aguarde autorização de pouso. 080 com 8 nós, guardando sua autorização para pousar o no 184. O Oceaneer 6312, decola 34, controle 20, decimal 8. 08, né, 602. 30, está curvando à direita na Pro 060, para evitar a formatagem. O 10 milhas. Confirma o Oceaneer? Se considerar a última informação, estamos retornando à rota. Controle Salvador Oceaneer 6302, Norte-Sede. Para 80, 0 com 6209, baixado travado, no 184 tem um pouso autorizado, cabeceira 10. Autorizado, Jamon, 6312. Estimativo, autorizado, Jamon, 6312. Atingindo 5.050.632. Desconsidera a etapa, desça para 3.000 pés, ou última trem salvadora no 096. Desça para 3.000 pés, considera a etapa, no 3733, bom dia, box 06, informação, Atis, pronto para copiar, São Paulo. 3733, bom dia, Congonhas 360 autorizado, decolagem da 1-0, curva direita, subida da El Leda Motiva, e upper do 1-0, Cubade, upper do 1-6, conforme, 5536, transponder, controle 120, decimal 8. Gente, é o 360, uniforme Zulu 10, Bubave, uniforme Zulu 16, Dael, Leda, Motiva, 5536 e o controle 1208. Correto, espera posicionamento 3736. Chora. Controle de Salvador, bom dia, gol 621. A informação, Juliano. Passam 2-0 para 160, Adolfo. 621, identificação, disse mantém o 040, chegada a bom. 0 está certo, bom. O 184, solo 37, livre à direita, chamou o 211, solo. 211, senhor, obrigado. Siga visual, um no meu pés, altimetria em Salvador 1016, vamos ingressando no Interlagos. Interlagos 1016 de Nova Federal. Go 1648, are you able to fly direct stop? We are able to fly direct to stop, go 1648. Sir, stop intersection. 1648, thank you. 3000 feet, Murray Saturn 1016. 3006, direct to stop, go 1648. Salvador, bom dia, China 6311, autorização Guarulhos, Roger Liet. 6311, bom dia, Guarulhos, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva. E upper do Lu 10 até Taubaté. 5535, transponder, controle 120, decimal 8. Afirmativo, 6311, está autorizado Guarulhos, nível 360, decolando da 10, sua curva à direita, Dael, beleza motiva, perfil 10 até Taubaté, 5535 ao código, 1208, ao controle de saída. Correto, para o funcionamento. Oceané 6312. Câmbio Centro Recife em 2545, alternativa 126, decimal 85. 245, 2005, 6312. Fez 2, complete aproximação, LS, China 2, Salvador, em 1, 8, decimal 9. Salvador, China 3, 2, o vento 1, 0, 0 graus, 8, 9, livre pouso, pista 10. Copiado, 1, 0, 0, com 8, autorizado pouso, pista 10, 63. Request down, 2,000 feet, go 1640. 1640, clear final left exit, approach the runway 10, 2,000 feet, more center, 016, call me, establish, I'm going to the course. No call back established, on our last runway 10, go 1640. Tchau, meu bom dia, prossiga. Aeronave que chamou o solo, confirme. Charles Serrão, meu, prossiga. Timóteo, ouvimos duas chamadas suas, respondemos, não foi cotejado. Afirma, Sérgio Terra, meu, como recebe? Gente, prossigo, Sérgio Terra, meu. 172. Confirma, né, do DBT? Gente, eu vou chegar no sistema, Charlie Zé Romeu. Acionamento por conta e risco. Establish. 1 ILS, runway 10, go on 648. 48, complete approach, sentinel. Rototron frequency 118.95. 1895, go 1648, né? Have a nice day. November Alpha, qual a sua altitude? Descida, pra 1000 pés. Desce no corredor Interlagos e informe na rotatória quando visa algum carro. Informa a rotatória visual, November Alpha. 48, roger, clear, it's 11-1-0, and 1-0-0 degrees, 5 knots. Clear that, go 1-1-6-4-8.